É nóis. Nossas crianças são lindas, nosso povo é lindo, caráter, dignidade, assim seguimos sorrindo. Somos guerreiros, guerreiras, derrubando barreiras, batendo de frente, ultrapassando fronteiras. Somos empresários, médicos, educadores, nenhum opressor vai definir quem somos ou nossos valores. Nosso povo bem sucedido com sucesso, bem articulado, papo de progresso. Não se iluda com a conversa do inimigo, o crescimento do nosso povo tem que ser coletivo. Você me tira da lista, acha que sou protagonista, então me desabilita por ser negro e mulher. Mas atitudes racistas deixarão que eu desista. Com fé persista, insista, sua vitória já está escrita. No coração do guerreiro habita a força de saber quem se é e se identifica com quem está na cena. Pra muitos que estão na plateia, viramos problemas. Se estamos no topo, é porque teve esquema. Se liga e vê o mundo de uma ótica distorcida de estética. Não reverse o poder da combinação da competência. Genética. Fizeram nossos ancestrais se sentirem inferiores, mas hoje sabemos dos nossos valores. Então, sinta a força, então lute. Então, somos nós, negrito. Minha raça, luto pela cor. Sinta a força, então lute. Amo minha raça, luto pela cor. Amo. Então lute. Amo minha raça, luto pela cor. Sinta a força, amo. Então lute. Amo minha raça. Sinta força, então lute. Resistência do homem preto, da mulher preta. Mãos na massa, igual Matusa Maquera. Queremos paz, abaixar a cabeça jamais. Se for necessário, via de fatos ou meios legais. Devemos ensinar nossas crianças a se proteger. Autoestima, ensinamento pra prevalecer. Estamos na comunicação visual para gerar nosso conteúdo, pois temos potencial. Nossas histórias, vivências, experiências contadas por nós, não por quem faz, por conveniência. Cara preta na internet, televisão, onde quisermos, pois somos a evolução. Façam eles engolir juntamente com todo o ódio. Termos mulata, também o exótico. Somos reis, rainhas, evolução. Brasil, SP, negritude, população. Amo minha raça, luto pela cor. Sinta a força, então lute. Amo minha raça, luto pela cor. Somos nós, negritude. Amo minha raça, luto pela cor. Sinta a força, então lute. Amo minha raça, luto pela cor. Somos nós, negritude. Sinta a força, então lute. Quem somos nós? Negritude. Pra ficar mais forte. Sinta a força, então lute. E aí junto, meu povo. Somos nós, negritude. Pelo convite de ter feito essa música com você. Uma honra. Ela representa muito pra gente. E espero que pra vocês também. Uma honra, uma honra. Mais muito barulho para Ieda Rios.